Beiras Fark. A cúpula. Fumaça já virou rotina, vem que tá de cima. Red Bull, Ciroc, De Leon e Marroquina. Deixa os fela vir porque nós tem pra trocar. Avisa os cururu que agora é a vez da favela. Quero meu espaço, luto pra adquirir o que é meu. Eis aqui mais um malandro nessa terra de plebeu. Os bandida comeram e fumaça foi pro ar. Se iludindo, crime roda sem história pra contar. Quero meu espaço, luto pra adquirir o que é meu. Eis aqui mais um malandro nessa terra de plebeu. Os bandida comeram e fumaça foi pro ar. Se iludindo, crime roda sem história pra contar. Sem apoio, sem padrinho, traçando novo caminho. Ando sozinho, busco agora esquivando dos espinhos. Vim pra aqui construir meu castelo de concreto pra desfrutar Xandão e Alecrim pros mais espertos. Essa vida é um baralho, posso tá por baixo, caralho. Mas meu espaço vou conquistar, me dê forças, ó pai. Minha corrida não é em vão, só quero paz pros ladrão. Por falta de oportunidade, hoje mofão na prisão. Tem jeito não, malandragem virou rotina, irmão. Whisky amarula pras fight, na dia dos banda a função. Lembro bem de quem um dia me snobou. Hoje paga a própria firma já, o mundo girou. Castelou, intimou, nem pensou na banca, colou. Chegou com os John Social Band e as novidades constou. Tô firmão, mantendo foco na missão, a prova de aço. A cúpula, rapper, as Fark, porra, quero meu espaço. Luto pra adquirir o que é meu. Eis aqui mais um malandro nessa terra de plebeu. Os bandida comeram e fumaça foi pro ar. Se iludindo, crime roda sem história pra contar. Quero meu espaço, luto pra adquirir o que é meu. Eis aqui mais um malandro nessa terra de plebeu. Os bandida comeram e fumaça foi pro ar. Se iludindo, crime roda sem história pra contar. Barreiras são de lei, batalhas, rotina. Sorriso às vezes, o choro não me domina. O mundo é de todos, mas temos que conquistar nosso espaço. Passo a passo, minha história eu faço. Não quero ser em uma história repetida. Depois de tudo que vi, nada mais me intimida. Ou a bandida que leva vidas, mas que também ensina quem nela vive que ninguém é mais que ninguém. E pra ir além, tu tem que se mover e aprenda, ninguém deixa de andar. Dá pra andar pro ser. Ontem foram eles, hoje é nós, amanhã. Só Deus sabe, não sou vidente, então vou antes que meu tempo acabe. Postura que me cabe, ser único, ser eu mesmo. Fazer aquilo que quer e não o que acham que devo. Ousar pode, mas cuidado pra não dar errado. Arriscar não pode, deve, pro sonho dar quero resultado. Quero meu espaço, luto pra adquirir o que é meu. Eis aqui mais um malandro nessa terra de plebeu. Os bandida comeram e fumaça foi pro ar. Se iludindo, crime roda sem história pra contar. Quero meu espaço, luto pra adquirir o que é meu. Eis aqui mais um malandro nessa terra de plebeu. Os bandida comeram e fumaça foi pro ar. Se iludindo, crime roda sem história pra contar. Acesse soundcloud.com/portalrapcentroeste. Só sou um louco, molecote. Quer os melhores lançamentos? Acesse ahoradorap.com.br.